Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer, pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano. Depois de tanta luz que eu vi brilhando em seu olhar, como é que eu posso aceitar que já não te amo, que já não te amo? Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, pois me você mata meu coração. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, pois me você mata meu coração. Depois que descobri o quanto é bom amanhecer no mesmo quarto com você, em meus braços dormindo, não dá pra apagar como se fosse num papel que voa longe, vai pro céu, pouco a pouco sumindo, pouco a pouco sumindo. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, pois que você mata meu coração. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração. Depois que você matar meu coração, só vou te esquecer. Depois que você